Daniela. Daniela, de novo essa putaria? A gente já não conversou a respeito disso? Quem é essa cadela? Mano, você tá me tirando. Não acredito, você tá me tirando. Eu desisto do diálogo, é contato e não catálogo. Brisa roubou, me alugou, até minha roupa já queimou. Cê tá falando um montão, inventa problema. Seu ciúme tá demais, isso só te queima. Toda hora gritaria ou quer fazer cena. Já te disse dessa vez, não dá pra ter pena. Desisto do diálogo, é contato e não catálogo. Já me empurrou, ameaçou, até meu face hackeou. Ausente o raciocínio quando o ódio reina. Tudo se torna falso, só verdade é plena. Nosso amor já tá igual, mas tá tudo de rena. Tempestade, copo d'água por causa pequena. Fica bravona não, eu disse mais de uma vez, cê é meu lado bom. Não nega amor, cê já sabe qual é a pretensão. Carreira solo é só no rap, então me dá a mão. Não faz bicão, se bem que é bem saboroso. Essa briguinha mais parece um jogo amistoso. Curioso, eu infernizo e ela fica linda. Melhor parar enquanto existe aliança ainda. Vai vendo, lenha na fogueira do amor e flama. Se eu não der uma maneira do quintal vai virar minha cama. Tá coberta de razão, melhor e concordando. Se não acordo com o seu pincher na minha cara urinando. Ela vai falando, minha cabeça balançando. Vendo que o charme do ódio já tá ultrapassando. A briga terminando, de casa aproximando. Passa uma mina me olhando, a raiva dela vai voltando. É difícil de entender, começa tudo de novo. Dentro de casa ela me faz um tremendo alvoroço. Tenebroso, fico nervoso. A situação tá osso, a pilha não acaba. Ela para, na mó cara de boa. Cê conhece ela da onde só eu te chamo de Jussê. Tá me tirando, ó, vai tomando. Ah, não pode não, sem agressão verbal. A mina só cumprimentou, falou que tem de mal. Cê tá demais, hein? Para de te ligar, meu bem. Cê sabe que eu sou só seu e de mais ninguém. Ela fica me olhando, sabe que é verdade. As suas contigo, lembra, não vou agir com maldade. Cê fica andando por aí com esse tal de rádio. Se for pra ter palhaçada, melhor para por aqui. Eu tô com os bons da sul, mas tá na correria. Não tenho culpa, subileira era o que cê queria. Preta, vê se para de ser marrenta e rabugenta. Me dá um papo e caneta, tudo com a minha prancheta. Ela na cama senta, claro, me atenta. Que cê vai fazer? Nossa treta vai virar letra, tá melhorando. Vi um sorriso esboçando, nós dois se lamentando. Um pouco vai se desculpando e tudo vai miando. A gente lá quase se amando. E eu digo pra ela que eu tô precisando de você na minha vida, essa minha sombra e luz. Gosto quando me seduz e não faz carregar cruz. Doce como um alcaçuz, quente igual ao meu capuz. O linguajar do nosso amor só a lua traduz e conduz. Onde essa noite vai parar? Te amo, preta, vamos parar de brigar. Tudo correndo bem, eu abraçando ela. Meu rádio toca, ela que atende. Eu, quem é Daniela? Desisto do diálogo, é contato e não catálogo. Brisa roubou, me alugou, até minha roupa já queimou. Cê tá falando um montão, inventa problema. Seu ciúme tá demais, isso só te queima. Toda hora gritaria ou quer fazer cena. Já te disse dessa vez, não dá pra ter pena. Desisto do diálogo, é contato e não catálogo. Já me empurrou, ameaçou, até meu face hackeou. Ausente o raciocínio quando o ódio reina. Tudo se torna falso, só verdade é plena. Nosso amor já tá igual, mas tá tudo de rena. Tempestade em copo d'água por causa pequena. Daniela, quem é essa cadela? Caralho, tomando essas minas, viu, mano. Que pariu, tio. Puta, e aí? A nega velha mandou pra fora de casa mesmo? É quente? Fez, mano, fez mó barraco, mó bagulho da vida. Sério, mano? Sua tia mandou pra fora de casa? Nossa, sua tia fica foda. Não, não, ainda, mas sem maldade, tio, aqui pra nós. Você ligava essa mina mesmo? Ah, tio. Não, não, fala real, tio. Mano, sem maldade. Eu peguei essa mina, mas foi mó cota, tio. Foi mó cota, mas, mano, foi mó cota o quê? Faz umas horas, logo um convite pra sua tia.